1 0 graus, 6129 agora. Ele pousou no 0063. Aguarde 2221. Chama a torre na frequência 118.95.8. 2.95. Estou 3171, autorizada a linha e manter pista 10 na gira da manobra. Nem mantém, 3171. Rio 5973, no solo aos 27, libere pista via Fox, Alfa Juliette para o Pat 3. Alfa Juliette, confirmando Alfa e Kilo até o Pat 3. Alfa Kilo. Bom dia, Sané 6225, estabilizado. Sané 6225, bom dia, tráfego ao estado, continua a aproximação, aguarde pista livre, informação de tráfego 321 da PAN. Se alinhando o cabeceiro 10, preste a gente a rolagem. Certo, 3171, autorizado, decolagem, pista 10, vento 200 graus, 07 nós. Autorizando decolagem, 3171. Chinema 225, vento 200 graus, 07 nós, em meu repouso, pistão 0. Meu repouso, 225. Estão 3171, chama de controle 1998, decolagem foi 30. 198. Oi, a China é 6225 no solo aos 31. Libera a direita, segue táxi Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa e Juliette, portão 04, 6225. 0431971. Fazendo um pequeno desvio à direita, presumo 71, daqui a 5 milhas do Valeira. Sim, Patrulha 71. Beleza, tá preso no 71. Sente. Passo Salvador, muito bom dia. Do 526, como é que é? Azul 526, bom dia. Pronto, cópia, confie. Azul 526, autorizado com fins via Azul 21, nível de voo 320. Saída Arboruno, transição Elefa. Após Elefa, direto Tozop, onde intercepta a aerovia. Transponder 5174, frequência do controle de Salvador 119.8. Autorizado com fins 320, decola da 10, saída Arboruno, transição Elefa, após Tozop. Interceptar Azul 21, o transponder 5174, controle 198, Azul 526. Correto, Azul 526, reporte para o estiver funcionamento, portão 1. Portaria aqui dentro. Passarei 221 no chame centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0.288, bom dia. Controle da 3171, autoriza a prova de Motivan. Aguarde 3171. O 3171 solicite ao centro de Recife a posição módica na frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 1835238, tá? 3171. Alfa Argentina 1910, bom dia. Salvador, bom dia, tô 3153, com a informação Juliette para Galeão. Tô 3153, bom dia. Informação Juliette, confere, pronto, copy. Pronto, copy, tô 3153. Tô 3153, autorizado Galeão, via Observer 44. Seguro, Papenaliver 857, Morro Sul, nível de voo 340. Saída, Uno, Leda, Doppio, decolagem da pista no zero com curva à direita. Transponder 5176, frequência do controle Salvador 119.8. Só poderia confirmar apenas a saída que foi intercortada, que é? Saída Anvo 1, Serra Alfa, November, Victor Oscar. Argentina 1911, bom dia. Bom dia, Argentina 1911. Formation Juliette, invite to copy. Salvo 1, Doppio 44, Porto Seguro, Open November 857, Monto. Aciona 5176, 198, controle de saída, para 3153. Correto, TAM 3153, confia apenas no nível, de Roberto. Nível 340, tá no portão número 2. Correto, vamos para o feedback de acionamento, TAM 3153. Que portaria é a TAM 3153? Argentina 1911, ready to copy. Ready to copy, Argentina 1911. Argentina 1911, clear to Ezeiza, via Upazulu 44, in the according flight plane route. Site level 360, Sanvo 1 departure, Doppio transition, Squawk 5172, Salvador approach control 119.8. Ok, clear to Seisha, Uniform November 857. To flight level 360, Sambo 1 departure, transition, Dolco, Dolco transition, Squawk 5172, departure 119.8, Argentina 1911. Argentina 1911, the first array is Upper Zulu 44, then flight to Sierra Golf Romeo, and Upper November 857. First, Upper Zulu 44, Doppio transition, Delta Oscar, Kilo Lima Uniform. Roger, Upper Zulu 44 to Sierra Golf Romeo, then Upper November 857, and Doppio transition, Argentina 1911. That's correct, Argentina 1911. Call ready to start up and push back. Call you ready to start up and push, Argentina 1911. Approach 9973, Juliette, tudo bem. Como te estava da put? Geral 9972. Geral 9972, competente. Vai para a segunda posição, distância 2000 feet, Kinetic 1017. Direct to the position 1017. 17, in H1017, descent 2,000 feet. 1015, descent 2,000 feet, fly direct to Duna. Federal 99732, sorry. 99732, in H1017. 17, thanks, 1017. Acione identificação, dessa vez chegada a ponto para o nível 050 para o ajuste na 017. Identificação, voo e turno desse para 4 mil pés, ajuste no 0.17. Voa Duna, descendo para 4 mil, ou no 0.17, confere? Afirmo, Rio 5975. Tá, o meu hotel, meu moço, bom dia. Informação Juliette, confirme local de sobrevoo. Local sobrevoo, essa cidade baixa, já apresenta o decola que estou em 7.7. Gente, até o meu voo autorizado em Maimã. Decolagem comprou whisky sobre a cidade baixa. Acione o transponder 0142. Frequência do controle 119.8. Autorizado em Maimã, decolagem comprou whisky em coordenação controle. Após controle 119.8, 0142 com transponder, 2 a bordo, 2 horas de autonomia e a perna Salvador, o Papa Romeu da Armadura. Gente, hotel, o meu voo, planejamento correto, reporte para o acionamento. Já, ok, tá pronto para o acionamento, mas precisa de fazer correto. Gente, hotel, o meu voo, reporte para a decolagem de acionamento, contém isso aí, mano. Estará pronto para decolar de voo. Santos para o Rio 5975. Rio 5975, está um seu número 2 na aproximação, número 1, agora 12 horas, 2 milhas, passa nível 085, descida para 2000 pés, um galo 734. E o vento do aeródromo 200 graus 079, reporte fora do solo. Reporta lá fora do solo. Segue com o Pro Whisky sem interferência com inicialmente com o eixo da 1028 e chame o controle 19.8. Você vai seguir 15 pés, mas até com o eixo da 10, transfere controle 19.8, tá arrumado agora. 7, 3, 5. Papá Romeu, até Romeu Golfe, você usa o controle? O comando animais já comprou a Whisky a 500 pés, sem interferência com a 10, sobrevoa a cidade baixa na sua escuta. Gente, Papá Romeu, até Romeu Golfe, mantém a 0 de voo visual. Se a gente chama 017, pode passar lá para sobrevoo. Depois está lá no sobrevoo, até Romeu Golfe. Geral 9972, clear the IADS X-ray 1010, direct 0017, report established. Roger, clear IADS X-ray runway 10, direct 0017, report established. O azul 5126 tá pronto. Azul 5126, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 200 graus, 08 nós. Teve decolagem, azul 5126. Essa parte é pensamento por via direita para 220, o limite será de 220, Salvador. Direita para 220, limite 280, Salvador, para 3597. Para 2000 pés, o ajuste no 017. Para 2000. 7, para 2000. 126, decolou ao 04, chame controle Salvador 119-8. Desde 98, boa. Salvador 75, foi autorizado e ADS é que foi do 190, reposte estabilizado. Clear to land runway 10, wind 190 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, 07 knots. Para nível 320. 320, alguma proa mais à frente? Azul 59516. Positivo. Paulo, tráfego 12 horas, 8 milhas, matando 500 pés, o Robson 44, né, até que ele se aproximação. Circulado 75, controle controle. E o circulado 75, controle. Paulo 75. E o circulado 75, Paulo, tráfego 12 horas, 4 milhas, matando 500 pés, o Robson 44, né, até que ele se aproximação. Certo. Arbor 1, Brasília, bate copy. Arbor 1, aceito ficar fora para 0920. Norte da posição turma, resuma a navegação, voo turma, desce para 2000 pés. Autorizado e ir a que foi da pista 90. Ajuste 907, reposte estabilizado. Turma 2000 pés, chama estabilizado, na 3597. Rio 5975. Rio 5975, chama a torre na frequência 118-195. 118-957. 2 Salvador, bom dia, Rio 5975. Rio 5975, bom dia. QNH1017. Continue a aproximação, aguarde, fica livre. Certo. Chapéu Abreu Golf, repórter Lisandro Lopes Abreu Golf. Contará, Lisandro Golf. Tanto 3517, como o tráfego 1 hora, 8 milhas, matando 510, o Robson 44, na eletro, aplico sua aproximação. Gente do tráfego, graças pela informação. Tanto 3517. Tanto 3517, como chuva leve sobre o campo. Gente. Tio Abreu Tree. Alpha and Kilo Tripartite, 972. E o 5975, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 07 nós. Certo. Torre Salvador, azul 420, é. Informação Kilo. 4201, informação Lima, prepare San Juan, número 24. Ciência número 2 para a ponta, vai checar Lima, o 4201, San Juan, né? Foi o Gilberto. E o Gilberto, direto em Duna. Azul 5126, voa posição Elefa. Elefa 5126, grato. Alfa Lima. Romeu Alfa Lima, bom dia para você. Bom dia, sinta a autorização do reboque da aeronave. Do baixo 3, posição 5 Lima, para o pátio principal 1, posição 1. Gente, Alfa Lima, aguarde para. Início da banca. Ok, abraço. 5197, chama Antônio, frequência 118, décima 95. 1895, obrigado, bom dia, 7597. Controle, geral 9970, bom dia. Pegamos a formação Juliette. Geral 9970. Bom dia, senhor, identificação, que dessa via chegada bom, médio 1 para nível 050, o ajuste na 017. Para o 050, filho 17, já solicitado. Dá uma olhada, mas tá tudo bem. 15 graus, 15 graus, 75. Tá livre. Vamos ver se tem o Juliette. Deixa para 4.000, faz o ajuste no 017. Para 4.000 no 017. Então, 3.5.7, copia a informação do horário da Rio. É, afirmativo. Que está tá boa a pista, confere. Assim, foi uma pista molhada, porém, condenada de boa. Obrigado. Deixa autorizado o pouso, pista no zero, vento 160 graus e no zero nosso, então 3.5.7. Ele pousa, tá 3.5.7. Para o site, 131-53-174, apoio alternando Campinas com 3 horas e 50 minutos. TAN 3153, táxi à direita via Índia até o ponto de espera da pista 10, reporte quando pronto para a decolagem, QNH 1017. Via Índia, reporte na ponto de espera da pista 10, da 3153. Tá bom, gostando, né, minha doida aqui. Consiga, minha doida, Chico. A gente aguarde mais um instante para a cópia, conseguir se já pronto para o pushback. Pronto para o pushback. Quando a equipe de solo foi 320 da guarda. Autorizado o pushback, aguardando cópia 625. Depois da aeronave a retaguarda, está autorizado o pushback e acionamento aguardando a autorização. Salvador é o Xanelo, isso no 1 para cópia Galeão 5 da Lima. Xanelo é 2 no 1. Lima, confere, aguarde, cópia, prepare, Sanvo 1, número 3. Salvador, bom dia, gol 1963, informação Lima, cópia, Galeão. 963, bom dia, informação Lima, confere, prepare, Sanvo 1, número 4, cópia. Sanvo 1, guardando cópia, gol 1963. E via direita, tem passagem a Bong da Rio, segue táxi via Alfa e Juliette para o portão 02. Segue via Alfa e Juliette, portão 2-3-7. Perfeito, aproximação. Eu aviso, o senhor é Terra Tango Juliette, autorizado LS X-Ray para 10. Graus 099. Além de cola, vista 1-0-2-3-1-5-3. M-2-2-5, copy. Atualizado Brasília, via Eutasoluno 7, nível de voo 380. Saída Arbor 1, transição Alefa, transponder 5216, frequência do controle de Salvador 119.8. Frequência 1-1-9-8. Afirmo. 380 autorizado. autorizado Brasília, pelo 17, Arbor 1, Eletra, 52, 1698. Gente, reposte com o piloto 625, informa autorizado o passo da aeronave para o portão 2. Confirme para o 625. Reposte com o piloto para o pushback 625. Azul 2775, acione identificação. Boa, em posição estável, está no posto da chegada bom médio 1, ajuste no 0197. Plano direto estável, azul 2775. Dia bom médio. Plano Salvador, bom dia, 3153, passando a 1500 pés. Estão no 0, perfil São 1. 3153, contato radar na decolagem, suba via Salvo 1 para nível 340. Via Salvo 1, 3403, 1153. Azul 2775, contato radar estabelecido 5, 9 milhas, sudoeste de Salvador, forte para descida. Mandará para descida, Azul 2775. 15217, frequência do controle Salvador, 119.8. 4201 no centro, Campinas, aprovado via Atezulo 10, após Pubásia, 10 Atezulo 96, conforme rota do plano da Unida 320, saída São 1, Leite da Motiva, decolador 10, conforme direita após 5297, é o código transponder, controle Salvador 3198. Atezulo 401, aposte para chegar em funcionamento, portão 8. 4201. Para o pushback, o estacionamento do Chané 6225, portão 4. Autorizado o Chané 6225, reposte táxi. Repostará, 6225. O azul Alfa Yankee Lima, autorizado início do reboque, reposte para ingresso no pátio principal. Considere, autorizado, obrigado. Estamos, Juliette, com você estabilizado? Estabilizado no LS, já temos, Juliette. Pela torre na frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, estamos, Juliette. Controle Salvador, azul 2775, dá de descida. Azul 2775, desfera nível 050, o ajuste chama 097. 050, 2775, qual é a lida das restrições? Qual será as restrições de altitude e velocidade da chegada com o médio 1? Gente, livre das restrições, desfera 050, 2775. Grau 9970, desfera 2000 pés, o ajuste chama 017, estou precisando ir a BSX2 da pista 90, reporte estabilizado. Hoje eu descendo para 2000, estado 9097, reportará estabilizado no LS X-Ray da 190, já o sinal 9971. Vai o Fax Cochoné 6225, PG 125, 2 horas e 55 até na Goiânia. Na 6225, segue táxi à direita via Índia até o ponto espera da pista 10. Reporte quando pronto, 10, 17 no ajuste. Gente, eu vou estar quando pronto no ponto de espera da Leve 6225. Salvador 1093, tem da informação Lima. 1093, Lima, confere, prepare Arbor 1, número 3, copy. Vou preparar Arbor 1 na escuta, o 1093. Chanel 6225, pode ser pronto. Chanel 6225, autorizada, né? Mantenha o zero. Mantenha na zero, verdade. Salvador 6211, para a resposta, autorização galeão. 7211, na base, na zona da Guardando. Palmeiras, Serra, Tango, Juliette, no solo, 1-2-2. Livre à direita, via Eco, parte via Alfa, contiante da Juliette. Para a direita via Eco, até o Serra Tango Juliette. O Serra Tango Juliette possui condições de aeródromo? Sucoral. Azul 4958, contato radar estabelecido 5 milhas para cada coral. Voa posição ITAP, ajuste 9017, reporte para a descida. Voando ITAP, reporte para a descida, 4958, tá? Fala com alguma previsão de acionamento, para o espaço 201. Afirmo, Azul Cuba 201, a aeronave acabou de pousar na pista 10 e irá prosseguir para o pátio de aviação geral, via Taxi Lima. A aeronave está com indicativo de baixa pressão do óleo, por isso não foi autorizado o pushback. Após a passagem será autorizado. É, Azul Cuba 201. 1-2-3, decimal 8, secundária, tá, 3153. 1-2-3-8, muito obrigado, 3153. Ok, tá guardado. Secundária de foto. Chileme 2-2-5, autorizado, decolagem, pistão 10, vento 140 graus, 109. Decolagem, 2-2-5. Fez o nono copy? Copia. Autorizado Galeão, via Epozulo 44, seguro, ob November 857, Moussu, nível de voo 360, saída Sanvo 1, Leida Doppler, transponder 5222, frequência do controle 119, decimal 8. Epozulo 44, seguro, ob November 857, Moussu. Geral 9970, está estabilizado o curso ou despeda? Geral na ação roleta Mostra. O roleta do 5222 correto, 6219, aposto para o feedback. Corre Geral 9970, estabilizado ou despeda? Geral 9970, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Obrigado. Chileme 6225, decolar 225, chame o controle em 119, décima 8. 798, 6225, grato. Salvador, 1163. Ajuste no 017. 050-017 iniciando, 4958. Ajuda 775 desse para 2 mil pés, ajuste no 017. Autorizado e Anderson, que o senhor da pista no 0, o taxi está privado. Passando para 2 mil, ajuste no 017, autorizado e LFX-Way, 2775. Controle, bom dia, Xené 6225, 7 velho. Xené 6225. Com a porrada da decolagem, suba via Arbor 1 para nível 380. Arbor 1, 380, 162, 200.